bênção de Deus até vocês, Hernandes. No estúdio Mispa aqui mais uma vez, representando com respeito e amor para o Senhor. Não apenas hip hop, mas também sim um louvor, dedicado a todos, corações e mentes a ouvir. Mas se não quiserem, o poder de Deus que vai agir, pelo Espírito Santo, o responsável pela obra, transformar corações e mentes, quer aqui agora. Então vem, pra transformar poder, sei que ele tem. Pra quem crer, sua vida nunca mais será mesmo. Assim seja, e que jamais falte o pão na sua mesa. E que o Senhor te abençoe, e você jamais se esqueça. O estilo próprio vem apresentar para vocês, esse jeito claro de rimar e poder adorar também, exortando com a verdade. Prometo assim trazer o evangelho aqui pregar, sem ter que te enrolar, sem fábulas e temas que não te levam a nada. Pra mim o evangelho é sério e não é uma piada. Longe de mim o cachê e também outras presepadas. Não artista como muitos, mas sim um evangelista. Não apenas evangélico, também sou protestante. Defender a qualquer custo pro evangelho ir avante, pedindo a Deus assim uma relação constante, que nessa jornada o Senhor Jesus nos acompanhe. Então vem, pra transformar poder, sei que ele tem. Pra quem crer, sua vida nunca mais será mesmo. Assim seja, e que jamais falte o pão na sua mesa. E que o Senhor te abençoe, e você jamais se esqueça. Então vem, pra transformar poder, sei que ele tem. Pra quem crer, sua vida nunca mais será mesmo. Assim seja, e que jamais falte o pão na sua mesa. E que o Senhor te abençoe, e você jamais se esqueça. Então vem.